Marchando está a noiva do Cordeiro. Marchando está a noiva do Cordeiro. Ela está de pé, ela não vai parar. O seu fascínio é Cristo, seu destino é o abraçar. Marchando está a noiva do Cordeiro. Marchando está a noiva do Cordeiro. Ela está de pé, não vai descansar. O seu fascínio é Cristo, nada lhe faz recuar. Há muito tempo ela tem se preparado. Suas vestes no sangue carmesim tem mergulhado. Esperando paciente o encontro com o noivo, para um banquete eterno e sem igual. Em suas mãos está a lamparina que nunca se apaga, e o azeite que não pode faltar. És conhecida por toda a história, e tem a glória por descanso esperar. Bichinho de Jacó, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, menina dos olhos de Deus. És tão famosa, noiva amada, que pelo sangue de Jesus foi resgatada. Mas não subestimem a tua formosura, na rocha inabalável está a sua estrutura. Fostes revestida com poder para lutar, tens autoridade para os demônios expulsar. Contra ti nenhuma arma prevalecerá, nem as portas do inferno, nem os aguilhões do ar. Marchando está a noiva do Cordeiro. Marchando está a noiva do Cordeiro. Ela está de pé, ela não vai parar. O seu fascínio é Cristo, seu destino é o abraçar. Marchando está a noiva do Cordeiro. Marchando está a noiva do Cordeiro. Ela está de pé, não vai descansar. O seu fascínio é Cristo, nada lhe faz recuar. Bichinho de Jacó, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, menina dos olhos de Deus. És tão formosa, noiva amada, que pelo sangue de Jesus foi resgatada. Mas não subestimem a tua formosura, na rocha inabalável está a sua estrutura. Fostes revestida com poder para lutar, tens autoridade para os demônios expulsar. Contra ti nenhuma arma prevalecerá, nem as portas do inferno, nem os aguilhões do ar. Marchando está a noiva do Cordeiro. Marchando está a noiva do Cordeiro. Ela está de pé, ela não vai parar. O seu fascínio é Cristo, seu destino é o abraçar. Marchando está a noiva do Cordeiro. Marchando está a noiva do Cordeiro. Ela está de pé, não vai descansar. O seu fascínio é Cristo, nada lhe faz recuar.